na ponta da língua. Eu tenho uma música na ponta da flash. Eu tenho uma súplica no ponto de vista. O céu não se abre e a conta não fecha. Mas meu verso não é código de barra. Meu verso é código fonte. Entre o checkmate e o checkpoint. Descruzei os braços e cruzei a ponte. Sempre em direção ao horizonte. Nas expectativas eu não me agarro. Sei que o que é meu já tá no meu aguardo. Amor, eu tô chegando, deixa o feijão aguado. Que eu também tô te levando um agrado. É sagrado. E eu serei aquele que voou fora da asa. Bêbado de luz com os olhos em brasa. Alma extravasa, não deu pra salvar o mundo. Eu tava faxinando a casa. E a vida me cala, aprendo na marra. Posso te dar corda, mas não me prendo em amarra. A história do universo é o silêncio que narra. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu falo com a minha guitarra. Luzes desenhando esse crisântemo. Me vi na criação de Adão, de Michelangelo. Tocando a mão de um anjo, passando um ziplock. Contendo o quinto elemento do hip hop. Tudo de novo sob o sol. Uma nova grama, novo futebol. Uma nova chance de entrar pro hall de quem tá nem aí pro hall. E eu tenho uma dúvida na ponta da língua. Eu tenho uma música na ponta da flash. Eu tenho uma súplica no ponto de vista. O céu não se abre, a conta não fecha. E eu tenho uma dúvida na ponta da língua. Eu tenho uma música na ponta da flash. Eu tenho uma súplica no ponto de vista. O céu não se abre, a conta não fecha. Só tem boleto na caixa de carta do trabalhador. Não tem carta de amor. Não tem carta de amor. Só tem boleto na caixa de carta do trabalhador. Não tem carta de amor. Não tem carta de amor. Mas eu tenho uma súplica na ponta da língua. Eu tenho uma dúvida na ponta da flash. Eu tenho uma música no ponto de vista. O peito se abre e a boca se fecha. Eu tenho uma súplica na ponta da língua. Eu tenho uma dúvida na ponta da flash. Eu tenho uma música no ponto de vista. O peito se abre e a boca se fecha. Entendeu? Limpar os caminhos do meu ouvido, entendeu? Do meu crânio, entendeu? E eu acho que limpa mesmo, como se fosse um cotonete, porque ele vem altão e some, vem os agudos, vem os graves, entendeu? Dá uma palhinha da voz aqui e ali.